3305 tá pronto? Negativo, 3305. Okay, Sandy. Rigo 076, boa noite. 076, boa noite, avistado. Checkpoint de pouso, vento 80 graus, 1290 no 076. Tá, baixada travada, no 076. Sem pouso livre, pista no zero, gol no 076. Livre, pouso, no 076. Ponto para pronto, tá 3305. Sente, mantenha. No 5, delta para 2.000 pés, número 3 na aproximação, está autorizada a final no 0. Para 2.000 pés, autorizada a final no 0, tripe 5.5 no 5. Interceptor ILS Visual 3178. Sente, aguarde para o push 4209. 209. O 3305, após a passagem da aeronave na curta final ali, mantém, prepare-se para decolar quando estão logo liberada a pista, 3305. Ciente, após a aeronave na curta final ali, mantém agilizando, 3305. Para o táxi, estacionamento 3103 com 1-0-8 a bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Galhão. Livre táxi, ponto de espera da 1-0, o Oceaner 6303. Na escuta, até o ponto de espera, Oceaner 6204, autorizado a ingressar e prosseguir para o 01 no 6224. 6201, 6224. Uno 076, solo 03, libere a direita e táxi via Alfa, reporte antes da Juliette no 076. Direita Alfa, reporte antes da Juliette no 076. Oi, boa noite, 3178, passando externo. Continua a aproximação, guarde pista livre, 3178. Ah, escuta. 3305, livre decolagem, 80 graus, 1-12-9. Decolagem iniciando, 3305. Azul 4209, no 3, após o Oceaner passar caldo, execute o push, informe táxi. Gente, após a passagem do Oceaner, o seu pushback, volta para o táxi do 4209. No 5 complete final, chame turno no 86. Turno 86, muito obrigado, boa noite, 5 no 5. Noite. 09, livre pouso, pistona 03178. Livre pouso 3178. 305, decolou 05, chame e controle, 1208, boa noite. 208, boa noite, K3, 305. Controle Salvador, boa noite, é o K3, 305. 55, boa noite, centro do tráfego, continue na aproximação, número 2 para pouso, 80 graus com 109. 5, 5, 5, 5. Próximo a Juliette. Gente, mantenha a posição antes da Juliette na 076. Mantenha a Juliette, 3178, sala 06, libera a direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, tá 3178. Vai reportar antes da Juliette, tá 3178 na Alfa. VIP 5505, checa o trem, pouso livre 80 graus, com 09, pistão 0. Já travaram, autorizado o pouso, trip 5505. Chanel 6313, após a passagem da aeronave da Trip, ali mantém 1-0. Pode ali manter o Chanel 6313. Para o táxi. É o B109, autonomia 3 horas e 10, alternando Ribeirão Preto para o táxi. Sente, para o ponto de espera da 10 Índia Alfa, cruze pronto para decolagem 4209. Sente, é Índia Alfa, tomará pronto para decolagem 4209. Gente, seguirá a aeronave à frente, seu portão será de número 10, então 3178. Você vai ingressar via Juliette para o portão 10. Juliette para 10, 3178, boa noite. Boa noite. 1076 para o portão 02, ingressa Juliette para o portão 02. Juliette 02, 1076. 5595, seu solo azul no zero, libera a direita. Fax Alfa Kilo Pátio 3, fique atento ao sinalizador 5595. Direita Alfa Kilo Pátio 3, 5595. 2545, Sena 2685, tá 3305, boa noite. Boa noite. Chanel 6303, tem decolagem autorizada, 80 graus, cono 09. Decolagem, Chanel 3-3. 4209, após a corrida do Airbus na cabeceira, linha mantém 1-0. Após a linha mantém 4209. China 3-1-3, decolou 1-2, chame controle, 1-2-0-8, boa noite. Boa noite, 2-0-8, China 3-1-3. Controle ao Chanel 6313, perfil Arbor, cruza 2.200 pés. Chanel 6313, contato radar vigilante. Livre decolagem, 80 graus, 109, 4209, pista no zero. Salvador, boa noite, o Chené 6224 no portão 1 Paracaju, nível 230. É 224, aguarde cópia para Aracaju, 6224. Agora, na minha entrevista, seria Puca Aracaju. Puca Aracaju, correto. Ah. Controle autorizado 6313, boa proa de Elefa. Autorizado. Grato. O 4209 decolou 1-5, chame agora o controle em 1-208, boa noite. 08 azul 4209. Sucota 209, contato radar, sobe para o 300, vigilante. 300 azul 4209. Azul 4209, dá pra gente poder levar a Leda? Frisado, Leda. Gente. Azul 4, na escuta? Na escuta. Isso aqui é o nível 210, é isso? Se eu tiver aí, tá valendo. Já tem um 90, socorro. Aceita? Aceita. Vamos lá, Aracaju 90. Decolou no zero com a primeira curva à esquerda, saída Puca, chamo depois direto Aracaju. Frequência do controle em 1208. Seu transponder 5535, Oceaner 6224. Autorizado Aracaju, nível 190. Decolou da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca. Posso Puca, chamo Aracaju. Controle após 208, acena 5535, Oceaner 6224. Tome pronto para o push, né? 224. Boa, dará. Salvador, gol no 074. Boa noite no 074, destino Guarulhos. 360, você está pronto para a cópia? Sim. Guarulhos 360, rota Persulu 21, retrieve após direto Poços de Caldas. Decolador no zero com curva à direita, saída Arbor. Após Arbor, a posição Elefante intercepta Persulu 21. Frequência do controle 1208, seu transponder 5527, gol no 074. Seja autorizado 360, curva à direita decolando será 10, perfil Arbor. Após ele, para o Persulu 21, 13, DCT postos 1208, 5527, gol no 074. Correto e fan pronto para push. 74. 3113, Centro Recife, em 1288, alterno 260. 288, 260, boa noite, Oxenerme, 3113. Boa noite. Azul 4209, Centro Recife, frequência 1251, alternado no 3325. Gente, 1251, altera 13325, Azul 4209. estacionamento no portão 1, o Xené 6224. Só autorizado, repórter, táxi 6224. Guardará.